Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYE 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Senes Brigue, 378, Água Branca, São Paulo. E-mail falicom@radioculturabrasil.com.br. Bom dia. Estamos dando início às nossas transmissões. Na Rádio Cultura Brasil, a boa música de raiz, na apresentação de Muíbo César Cury. Produção e direção, Terezinha Campos. Apoio de produção, Mariana Benetti. Mesa de som, Oswaldo Zarabelli. Na sonoplastia, Adriano Vieira. E nas montagens, Carlos Lima. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Cultura Brasil. Estamos voltando para mais uma apresentação do programa de confraternização. Raízes do Brasil vai ao ar de domingo a domingo, das 5 às 7 horas da manhã. E de segunda a sábado, sempre com a sua ajuda, a sua colaboração, a sua participação. Realmente, você, ouvinte, auxilia a produção na confecção do programa de segunda a sábado. E hoje é sábado, dia 22 de novembro, a sua participação ainda é maior, porque é dia em que a gente reúne cartas que mandam piadas, poemas, causos, etc, etc, etc, mais etc. E nós começamos o programa deste sábado 22 de novembro com a carta da Ursulina Bombardi, assídua colaboradora do Raízes do Brasil. Ela, além do pedido musical que fez, enviou uma oração aqui. A posição do ser humano no universo. Pode-se dizer, Deus não tem boca, usa a boca das pessoas para falar. Deus não tem mãos, usa as mãos das pessoas para realizar obras. Deus age diretamente para realizar os grandiosos trabalhos da natureza e para controlar os delicados e minuciosos fenômenos bioquímicos concernentes às funções fisiológicas dos animais e dos vegetais. Mas quando se trata de algo que deve ser criado neste mundo por meio de ideias, imaginação, projetos e planejamento, ele o realiza por meio do ser humano. Mais exato seria dizer que Deus, manifestando-se como ser humano, realiza tais obras. Portanto, podemos dizer que o ser humano é a suprema autoexpressão de Deus neste mundo. Para que o ser humano tenha uma vida feliz, é essencial ter o correto conhecimento acerca de sua relação com Deus e viver em harmonia com Ele. Em primeiro lugar, devemos saber que o ser humano é a suprema autoexpressão de Deus neste mundo e que tudo nesta vida passa a ser aquilo que o ser humano nomear com palavras formadas a partir de ideias. Maravilha, muito obrigado, viu? Ursulina Bombardi. Ela pediu com Nestor da Viola, do Nestor Capelinha Branca. Adeus, capelinha branca, do bairro onde eu nasci. Adeus, talvez nunca mais eu voltarei por aqui. Parecia um anjo. eu vim a tocar o sino. Sei que amanhã vem cedinho, estarei longe daqui. Nós ouvimos com o Nestor da Viola, do próprio Nestor, Capelinha Branca, pedido da Ursulina Bombardi, que mandou a colaboração que a gente já interpretou, A Posição do Ser Humano no Universo. Ela ofereceu para Aparecido Olivo e Rosalina, para Alessio Pompilho Popular Chorão de Osasco, para Miguel e a Terezinha da Moca, para Irene Primozic e para Sulina Ferreira. E mandou mais um versinho, como sempre ela faz. Suas promessas falazes, continente da ilusão, sempre foram incapazes de iludir meu coração. Beleza. Querida tia Uta, Ursulina Bombardi, lá de Monte Cameron, um beijo para você. Muito obrigado pela colaboração. É o programa Raízes do Brasil, na Rádio Cultura Brasil. Você pode participar também mandando uma cartinha para a Rua Senes Brigue 378, Água Branca, CEP 050-36-900. Coloque no envelope Programa Raízes do Brasil. Assim, por carta, você pode participar escolhendo músicas para serem tocadas de segunda a sábado, das 5 às 7 horas da manhã. Pode fazer oferecimento das músicas escolhidas. E se você, prezado ouvinte, tem alguma data festiva a ser realizada, um batizado, noivado, casamento, aniversário, bodas, etc. e tal, pode mandar para a gente anuncia com muito prazer, de segunda a sábado, do programa Raízes do Brasil. E no próximo mês de dezembro, mês do Natal, 3 CDs serão sorteados diariamente para um ouvinte, de segunda a sexta-feira, do dia 1º ao dia 23 de dezembro. Vamos seguindo agora com Tonique Tinoco e o Cana Verde, pedido do Divino Troque da Vila Prudente. Depois Tião Carreira e Pardinho interpretam um Caçador para Manuel Lázaro da Silva, do bairro Jacu, Lambari, Minas Gerais. sei fazer uma canoa, fundo preto e barra clara, dois remos de Guarantã e um varejão de Guaiçara. Ai, o apoio peço uma roupa, jogo na água, o bote para. Uma trela de cachorro, marengo e a caiçara, a sua especialidade, corrianta e capivara. Ai, sorte os cachorros no rastro, vai rebentando taquara. Tem uma cartucheira de qualidade bem rara, é uma dois cano tronchado, que até branchão ela vara. Ai, anta deita na fumaça, na hora que ela dispara. Se a pincha na água, na correnteza não para, vai com a cabeça de fora e a dois canos já dispara. Ai, a bicha francheia na água, é só fisgar ela na vara. Um laço, cabeçada e rede as cara. A carne eu vendo no açougue, mas pro gasto nós separa. Ai, também faço meus pagode nas noites de lua clara. Nós ouvimos com Tonico e Tinoco, da própria dupla Cana Verde. Foi o pedido de Edivino Troque, Serra da Piedade, número 60, lá na Vila Prudente. Ele ofereceu para nós, funcionários da cultura, para a esposa dele, a Hilda, para as filhas Paula e Fernanda, a netinha Júlia, Gerro Jorge e também para todos os palmeirenses, inclusive eu, diz ele. Eu, quer dizer, ele. Mas como é palmeirense, eu também. Quer dizer, eu, ele e eu. Tá bom, Divino Trogue? Muito obrigado, viu? Um grande abraço pra você. O pedido depois foi do Manuel Lázaro da Silva, bairro Jacu, Lambari, Minas Gerais. Tião Carreiro e Pardinho cantaram deles, Caçador. E o Manuel Lázaro da Silva ofereceu a todos os amigos que participam do programa e oferecem músicas para ele também. E para você também, Muíbo, e todos da rádio. Manuel Lázaro da Silva, muito obrigado. Ele mora em Lambari, Minas Gerais. Agora, o pedido de Paulo Muniz, que reside na Vila Madalena. Ele pediu com Teixeirinha e a participação de Mary Terezinha, do próprio Teixeirinha, Bom de Bola. De Bagé, da fronteira, estou morando em São Paulo, terra boa e hospitaleira. Só não fiquei corintiana, porque a esquadra bacana é o time do Palmeiras. Melhor time brasileiro, será o campeão do ano. E o pobre do corintiano tira o leitão do chiqueiro. Tira o leitão do chiqueiro, respeite o clube da gente. O Corinthians é o maior do Brasil, mais competente. Olha que um corintiano não é um italiano comendo galeto quente. E a boa macarronada não é estes corintiano comedor de feijoada. O teu time tem cheirinha, só come alguma galinha quando a bichinha é roubada. Quando a bichinha é roubada, não roubamos de ninguém. Sou defensor do Corinthians e agora a resposta vem. O teu time Terezinha comendo muita galinha vira galinha. Gol que nós marcamos, nossa torcida delira. Palmeiras é time de elite, Corinthians é sem limite, timinho de caipira. Timinho de caipira, mas é o que sempre vence. Dono da maior torcida, Corinthians ao povo pertence. É timão, não é timinho, todo ano tira o vinho da boca dos palmeirenses. Palmeirense, tomamos vinho por graça. Tem galeto e tem polenta, macarrão de boa massa. E o banquete de vocês é no bar do português, comendo feijão com cachaça. Come feijão com cachaça lá no bar do português. O Corinthians entrou lá, que eu me lembro só uma vez. Não pra comer feijoada, mas pra pagar uma conta de vocês. Uma conta de vocês que não devemos do fé. A torcida do Palmeiras está pedindo olé. Domingo ou na quarta-feira, vocês vão ver o Palmeiras com a bola de pé em pé. Com a bola de pé em pé, lá vai bola no barbante. Corinthians e o Palmeiras são dois timão bandeirante. Para sanfona e viola, e os dois times bom de bola. Orgulho é o Brasil gigante. Viva o Corinthians, minha gente! Viva o Palmeiras, minha gente! Nós ouvimos com Teixeirinha e a participação de Mary Terezinha, do Teixeirinha Bom de Bola. Foi o pedido do Paulo Muniz, residente na Vila Madalena. Ele ofereceu para a irmã Zulmira, para o padre Geraldo, para o padre Mauro e para o padre Moura. Na próxima vez, Paulo Muniz, da Vila Madalena, você, por favor, cite para nós de qual paróquia é o padre Geraldo. Certo? Que deve ser ouvinte nosso, mas eu não sei de onde ele é. Que o padre Moura é da Nossa Senhora Auxiliadora em Santo André. O padre Mauro está em Sorocaba. Inclusive ele auxiliou a levantar uma nova igreja. E agora no mês de dezembro, dia 7 de dezembro, lá em Sorocaba, ele vai fazer uma missa caipira com a participação dos violeiros da sua terra, Piracicaba. Padre Mauro, um beijo. Padre Moura, um beijo. E o Padre Geraldo também, a sua bênção. Depois a gente gostaria de saber de onde é o Padre Geraldo, tá bom? Programa Raízes do Brasil, aqui na Rádio Cultura Brasil. Você manda uma cartinha, pode escolher músicas, fazer oferecimentos das músicas. E se você quiser também participar por telefone, dois telefones à sua disposição, 2182-3081, 2182-3082, de segunda a sexta-feira à sua disposição, das 9 da manhã até às 6 horas da tarde. Você telefona, deixa seus pedidos anotados, eles serão atendidos de segunda a sábado. Temos uma carta enorme da ouvinte Eleni Lúcia Miranda. Reside no Jardim Maia, Itaim Paulista. E olha, ela enfeita a sua carta, tem uma letra muito bonita. Enfeitou essa vez com uma série de, acho que é moranguinhos, né? Nossa Senhora, que beleza. Bom, ela pediu com as Galvão, Casaco Velho. E depois, o pedido de Nelson Matos, de São Bernardo do Campo, que pediu com Mário Zan, Segredos de Amor. Casinha branca lá no alto da serra pra gente morar. Trago um radinho de pilha, que lá não tem televisão. Não esquece do incenso, do fumo de rolo e do violão. Lá tem rede na varanda, fruta no pomar. Lá tem tudo que há na terra, é só a gente chegar. Lá tem rede na varanda, moreno. Lá tem fruta no pomar. Lá tem tudo que há na terra, pitanga, é só a gente chegar. Quantos passarinhos cantam, cantam por ocasião. Logo quando a gente acorda, ou de tardezinha chamando noitão. Lá eu fiz nossa casinha, porque nada lá é em vão. Lá mora a felicidade, e o alto da serra será nosso chão. Lá tem rede na varanda, lá tem fruta no pomar. Lá tem tudo que há na terra, é só a gente chegar. Lá tem rede na varanda, moreno. No pomar, lá tem tudo que há na terra, pitanga, é só a gente chegar. Porque nada lá é em vão. Lá mora a felicidade, e o alto da serra será nosso chão. Lá tem rede na varanda, lá tem fruta no pomar. Lá tem tudo que há na terra, só a gente chegar. Lá tem rede na varanda, moreno. Lá tem fruta no pomar. Lá tem tudo que há na terra, pequeno. só a gente chega. Marilene Asgalvão, do Renato Teixeira, Casaco Velho, que foi o pedido da Eleni Lúcia Miranda, do Jardim Maia, em Itaim Paulista. Ai, ai. Além de tudo, ela fala aqui: bom, eu estou fazendo esse pedido, eu quero agradecer muito a dupla Muíbo César Cury e Tony Gumidi. Que beleza! Gostaria de vê-los no programa Viola, Minha Viola, da nossa querida Inesita Barroso. Ah, eu já participei várias vezes, viu, do Inesita, viu, Eleni Lúcia Miranda. E a última vez eu declamei um poema e ainda cantei uma guarânia. Bom, ela disse que ficou muito, muito feliz e surpresa ao ouvir as Galvão cantando com Ângela Maria. Olha que beleza. E mais surpresa ainda com as irmãs Galvão cantando com Roberta Miranda. Foi no programa do Tony Gomide. Beleza. Muito obrigado, viu? Eleni Lúcia Miranda. E ela continua escrevendo, fala mais uma porção de coisa, mas é claro, não dá para ler a carta por inteiro. De qualquer forma, o principal a gente já falou. Eleni Lúcia Miranda, um beijo, muito obrigado. Pedindo depois o Nelson Matos de São Bernardo do Campo, com Mário Zan, de J.M. Alves e Mari Silva, Segredos de Amor. E o Nelson Matos ofereceu para nós, para Terezinha, para José Fernandes de São Caetano, para Ana Fernandes, que é a esposa do Zé Fernandes, e para o Jorge Arantes de São Bernardo, muito obrigado. Agora, Alvarengue Ranchinho, Romance de uma Caveira, de autoria deles, a pedido do Mansur Abdul Mansur, lá do Butantã. Música. duas caveiras que se amavam e à meia-noite se encontravam pelo cemitério. Os dois passeavam e juras de amor então trocavam, sentados dois em riba da lousa fria. A caveira apaixonada assim dizia que pelo caveiro de amor morria, e ele de amores por ela vivia. Ao longe uma coruja cantava alegre de ver os dois caveiros infelizes. Quando se beijava em tão funebre, a coruja batendo as asas pedia bis. Mas um dia chegou de pé junto um cadáver novo de um defunto, e a caveira pra ele se apaixonou, e o caveiro antigo abandonou. O caveiro tomou uma bebedeira e matou-se de um modo romanesco por causa dessa ingrata caveira que trocou ele por um defunto fresco. Ouvimos Covarigue Ranchinho, de autoria da dupla Romance de uma Caveira, para o nosso querido Mansur Abdul Mansur, lá do Butantã. Diz aqui, Batriz Mohib Kuri. Ele é Patrício, né? Ele mandou um grande abraço para o Zé da Tuia, gerente do bar e restaurante Belisca Tetas, lá de Pederneiras. Ofereceu para o Rinchada de Burro, para o Ovo de Mula, para o Berruga, para o Camilinho, Cebolão Daré, Cacareco, Ziquinho, Calobrise, Nhodumas e Gambeva. São todos frequentadores lá do bar de Pederneiras, o Belisca Tetas. É isso, né? Maravilha. Muito obrigado, viu? Mansur Abdul Mansur, meu vizinho lá do Butantã. Muito obrigado. Programa Raízes do Brasil, seguindo agora com Cacique Pajé, pescador e catireiro. Para Jailton Alves de Souza, da Vila Liviero. Depois, com Barreto e Barroso, a moda no galo. Pedido do Oswaldo Montilha, do Sapopemba. Comprei uma mata verde do Coronel Venturia, fiz um rancho de barrote, amarrei com cipó cambira, fiz na beira da lagoa, só para pescar da ira. Eu não me incomodo que me chamem de caipira. No lugar que o índio canta, muita gente admira. Canoa fez de paineira, varejão de guaio vira, a boita pesa uma roupa, dois remos de sucupira. Se joga a tarrafa na água, sozinho um homem não tira. Capivara é bicho arisco quando cai na minha mira. O puxo o arco e jogo a flecha lá no barranco Rivia. Eu sou grande pescador, também gosto de catia. Quando eu entro no pagode, não tem quem não se admira. No repique da viola, contente o povo delira. Se a tristeza está na festa e eu chego, ela se retira. Bato palma e bato pé, até a moça suspira. Muita gente não conhece o cantar da curuíra, nem sabe o gosto que tem a pinga com sucupira. Morando lá na cidade, não se come cambuquira. É por isso que eu gosto do sistema do caipira. Pode até ficar de fogo, ele não conta mentira. Meu galo quebrou o bico, meu galo não pode bicar. Meu galo quebrou o bico e não pode bicar. Meu galo furou um zóio, meu galo não pode enxergar. Meu galo quebrou o bico, furou um zóio e não pode enxergar. Meu galo furou outro zóio, meu galo não pode enxergar. Meu galo quebrou o bico, furou um zóio, furou outro zóio e não pode enxergar. Meu galo rasgou uma orelha, meu galo não pode escutar. Meu galo quebrou o bico, furou um zóio, furou outro zóio, rasgou uma orelha e não pode escutar. Meu galo rasgou outra orelha, meu galo não pode escutar. Meu galo quebrou o bico, furou um zóio, furou outro zóio, rasgou uma orelha, rasgou outra orelha e não pode escutar. Meu galo quebrou uma asa, meu galo não pode voar. Meu galo quebrou o bico, furou um zóio, furou outro zóio, rasgou uma orelha, rasgou outra orelha, quebrou uma asa e não pode voar. Meu galo quebrou outra asa, meu galo não pode voar. Meu galo quebrou o bico, furou um zóio, furou outro zóio, rasgou uma orelha, rasgou outra orelha, quebrou uma asa, quebrou outra asa e não pode voar. Meu galo quebrou uma perna, meu galo não pode andar. Meu galo quebrou o bico, furou um zóio, furou outro zóio, rasgou uma orelha, rasgou outra orelha, quebrou uma asa, quebrou outra asa, quebrou uma perna e não pode andar. Meu galo quebrou outra perna, meu galo não pode andar. Meu galo quebrou o bico, furou o zóio, furou outro zóio, rasgou uma orelha, rasgou outra orelha, quebrou uma asa, quebrou outra asa, quebrou uma perna, quebrou outra perna e não pode andar. Meu galo quebrou uma espora, meu galo não pode brigar. Meu galo quebrou o bico, furou um zóio, furou outro zóio, rasgou uma orelha, rasgou outra orelha, quebrou uma asa, quebrou outra asa, quebrou uma perna, quebrou outra perna, quebrou uma espora e não pode brigar. Meu galo quebrou outra espora, meu galo não pode brigar. Meu galo quebrou o bico, furou um zóio, furou outro zóio, rasgou uma orelha, rasgou outra orelha, quebrou uma asa, quebrou outra asa, quebrou uma perna, quebrou outra perna, quebrou uma espora, quebrou outra espora e não pode brincar. Meu galo lari lai lai lai, meu galo lari lai lai lai. Meu galo quebrou o bico, furou um zóio, furou outro zóio, rasgou uma orelha, rasgou outra orelha, quebrou uma asa, quebrou outra asa, quebrou uma perna, quebrou outra perna, quebrou uma espora, quebrou outra espora, quebrou. E as galinhas parou de botar. Nós ouvimos com Cacique Pajé, do Cacique Carreirinho, Pescador e Catireiro, pedido de Jailton Alves de Souza Lavira Liviero. Ofereceu para toda a equipe da Cultura de São Paulo, Jailton Alves de Souza Lavira Liviero. Um abraço para você e demais familiares, muito obrigado. Pedido depois do Oswaldo Montilha do Sapopemba, Barreto e Barroso cantaram do Laureano Moda do Galo. Ofereceu para Antônio Montilha, para Vera Montilha, para Rafael Montilha, Flávio Montilha e Oswaldo Montilha do interior. Do interior, então, deve ser outro Oswaldo, que deve ser parente dele, né? E para Isa Cunha, do Jardim Sara, no Rio Pequeno, que é vizinha de um irmão dele também, né? Beleza, muito obrigado, viu? Oswaldo Montilha, programa Raízes do Brasil. Agora a carta de João de Deus Martinez, que mandou uma mensagem para gente, além de fazer o pedido musical. Espíritos evoluídos. Alguns anos nas Olimpíadas Especiais de Seattle, 9 participantes, todos com deficiência mental, alinharam-se para a largada da corrida dos 100 metros rasos. Ao sinal, todos partiram, não exatamente em disparada, mas com vontade de dar o melhor de si, terminar a corrida e ganhar. Um dos garotos tropeçou no asfalto, caiu e começou a chorar. Os outros 8 ouviram um choro, diminuíram o passo, olharam para trás, então viraram e voltaram, todos eles. Que maravilha! Uma das meninas com síndrome de Down ajoelhou, deu um beijo no garoto e disse: pronto, agora vai sarar. E todos os 9 competidores deram os braços e andaram juntos até a linha de chegada. O estádio inteiro levantou e os aplausos duraram muitos minutos. Talvez os atletas fossem deficientes mentais, mas com certeza não eram deficientes espirituais. Isso porque lá no fundo, todos nós sabemos que o que importa nesta vida, mais do que ganhar sozinho, é ajudar os outros a vencer, mesmo que isso signifique diminuir os nossos passos. Procure ser um homem de valor, em vez de procurar ser um homem de sucesso. Beleza, viu, João de Deus Martinez? Obrigado, eu, pela sua participação. Ele pediu com Timadinho e Miltinho, versão do Miltinho Rodrigues, Pombinha Branca. Igual uma pombinha, eu Nós ouvimos com o Tibagi Miltinho, numa versão do Miltinho Rodrigues, Pombinha Branca. Foi o pedido do João de Deus Martinez, que mandou uma coisa muito emocionante para nós, espíritos evoluídos. E eu não me lembro, infelizmente, dessa passagem. Não sei se infelizmente ou felizmente, que na hora pode ser também que fosse sofrer muito. Bom, ele ofereceu esta música para Paulinho Gama, lá de Ferraz de Vasconcelos, para Francisco Gama de Lausanne Paulista, para Ângelo Piau, lá de Jundiaí, é o Agnello, viu, né, Ângelo? Agnello Piau, lá de Jundiaí, para Bídia Tiosso, da Fazenda Tamoio, Araraquara, para Leila e todos os ouvintes de produção. A Leila é a esposa dele, né? Um beijão para vocês, muito obrigado. Programa Raiz do Brasil, aqui na Rádio Cultura Brasil. E a gente vai seguindo agora com Lady Laura cantando A Força do Amor, que é o pedido de Israel Rodrigues Gomes do Jardim Delivery, lá na Vila Diva. É isso, né? E depois Lourenço Lourival, Canga do Tempo, para João José Machado, da Rua Aurora, centro de São Paulo. Vamos lá. Por não conhecer a vida, um jovem recém-casado, pelos caminhos do vício, por amigos foi levado. Perdeu a grande fortuna que o pai tinha deixado. Esqueceu a sua esposa e o juramento sagrado. Saiu sem rumo no mundo, num andante vagabundo. Logo se viu transformado. Desiludida, mudou pra cidade grande, enfrentando a dura vida. Se formou em medicina, viu sua luta vencida. Mas por amar o marido que a deixou sem guarida, tinha o coração em brasa. Mais um dia em sua um cego pediu comida. Quando recebeu a esmola, o cego disse a chorar: já fui feliz no passado, mas abandonei meu lar. Fiquei cego num desastre quando eu tentava voltar. A esposa que amo tanto eu queria encontrar. Pela minha ingratidão, quero lhe pedir perdão antes da morte chegar. Sem demora, o pobre cego por ela foi operado. Ao voltar a enxergar, ela estava ao seu lado. Viu que era sua esposa e chorando, emocionado, as palavras não saíram e seus lábios se beijo apaixonado. Esqueceram para sempre a tristeza e a dor. O lar foi reconstruído pela força.

definitiva antes, que tivesse uma temática romântica que funcionasse nesse formato também. É música que, por mais que você tente fazer um arranjo, ela não fica legal no formato de voz e violão. O amor de uns tempos pra cá. Ser feliz é tudo que se quer. As pessoas cantam no show, assim, porque elas sabem as letras inteiras dessas músicas. Uma entrevista exclusiva com Andréa Dutra e Marcos Nabucco. Toda música, quarta, 13h, na Rádio Cultura Brasil. A moderna poesia brasileira na Rádio Cultura Brasil. Ondas Literárias, série especial focalizando os poetas da nova geração. Sábado, às 10h30 da manhã, na Rádio Cultura Brasil. Samba, Choro e Companhia. Duas horas com o melhor dos primeiros gêneros musicais do Brasil. Todos os dias, às 8h. Samba, Choro e Companhia. Aqui, na Rádio Cultura Brasil. Nossa Língua Portuguesa. Nossa Língua Portuguesa. Um programa do professor Pasquale Cipro Neto. Sábado às 7h e em módulos durante a programação da Rádio Cultura Brasil. Rádio Cultura Brasil. A sintonia da música brasileira. Voltamos a apresentar Raízes do Brasil, com Ibo César Cury. Nós estamos de volta com Raízes do Brasil. Hoje, nesta segunda hora do programa, nós vamos destacar o trabalho do cantor e compositor Sérgio Reis. Muitas vezes quando bate no fundo do peito uma saudade, olho para a estrada e até parece que já estou perto de casa. A carreira artística de Sérgio Reis teve início na década de 50, quando apresentou-se no programa Enzo de Almeida Passos, transmitido pela Rádio Bandeirantes. E sua primeira apresentação na televisão foi no programa Calouros Todd, que era então apresentado na TV Paulista, atual Globo, por Jaime Moreira Filho. Ele interpretou na ocasião o sucesso de Calbi Peixoto, Conceição, que era o maior sucesso do Calbi Peixoto. Naquela época adotou o nome de Johnny Johnson, formando um trio com Márcio e Ronaldo, que mais tarde formariam o conjunto Os Vips. Ainda na década de 50, Sérgio Reis foi levado por Enzo de Almeida Passos para a Chanticleer, sendo apresentado ao produtor Palmeira, que não gostou do pseudônimo usado por Sérgio e na época estava procurando um cantor de boleros. Então ele resolveu trocar o nome para Reis, que é sobrenome materno ao seu primeiro nome. Foi daí que surgiu Sérgio Reis. Se cruzam procurando sempre encontrar meu destino. No ano de 1961, Sérgio Reis gravou seu primeiro disco, um 78 rotações com bolero Enganadora, de Humberto Silva, Luiz Mergulhão e Souza Lima, e o rock balada Será, de Valdemar Espínola Garcia. Mas o disco não obteve maiores repercussões. Em 1967, Sérgio Reis foi levado pelo produtor Tony Campello, que procurava novos compositores e cantores para um teste na Odeon. Passou no teste e gravou um compacto acompanhado pelo conjunto de Jet Blacks, com 4 composições suas: Coração de Papel, Nuvem Branquinha, Fim de Sonho e Qual a Razão. A música Coração de Papel, na época, gente, foi um grande sucesso, que ele acabou sendo chamado para participar na TV Record nos programas da Jovem Guarda. E que sucesso ele fez também ao lado do Roberto Carlos, o Erasmo Carlos, a Vanderleia na TV Record. No mesmo ano recebeu o troféu Chico Viola, ainda pela gravação dele, O Coração de Papel. Se você pensa vá pensando, pois não é. Ele é igualzinho ao seu e sofre como eu. Por que fazer chorar assim a quem me ama? No início da década de 70, ao fazer um show na cidade mineira de Tupaciguara, Sérgio Reis observou que, ao terminar de se apresentar, um conjunto local subiu ao palco e tocou O Menino da Porteira, do Ted Vieira e Luizinho. No show seguinte, Sérgio Reis incluiu O Menino da Porteira no seu repertório e também incluiu João de Barro, do Ted Vieira e Moíbo César Cury, que acabou tendo que ser bisada por 4 vezes. Figura de um menino que corria, abria a porteira. Boiada passava e a poeira ia baixando. Eu jogava uma moeda e ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vá me acompanhando. Pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando. Viajei de volta, qualquer coisa eu cismei. Vendo a porteira fechada, o menino não avistei. Apiei do meu cavalo no ranchinho beira-chão. Vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão. Boiadeiro veio tarde, veja a cruz do estradão. Quem matou viagem, a cruzinha do estradão, do pensamento não sai. Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais. Nem que o meu gado estoure, que eu precise ir atrás deste pedaço de chão errante, eu não toco mais. Nascia o grande ícone brasileiro da música sertaneja, Sérgio Reis. Na época, esse estilo musical era restrito somente às rádios AM. A gravação de O Menino da Porteira na voz de Sérgio Reis foi a primeira música caipira a ser tocada numa emissora FM. Primeiro no interior de São Paulo, em seguida alcançou os grandes centros brasileiros, ultrapassando assim todas as barreiras. No ano de 1974... eu acompanhava o Tony Campello na direção da gravação dos Incríveis, de uma música de minha composição, Gilberto Montenegro e Zé Costa, que era o 100 Milhões de Corações. E me encontrei com o Sérgio Reis nos estúdios da RCA Victor, na Rua Dona Veridiana, e o Sérgio Reis imediatamente disse: "Muibo, foi bom te encontrar. Eu vou gravar a sua música, João de Barro." Ele vinha de fazer grande sucesso, mas grande sucesso mesmo, com O Menino da Porteira. E aí ele me disse: eu vou gravar o João de Barro que eu acabei de aprender, porque eu me encontrei com o Pedro Benzé da Estrada, todo mundo me pedia no show, confesso que não conhecia. Aí o Pedro Benzé da Estrada fala: não, essa música é do Teddy Vieira e do Muíbo Curi, realmente a gente já gravou e realmente é muito bonita. Aí ele aprendeu isso, ele dizendo para mim. Eu aprendi na estrada, em Mato Grosso, num encontro de shows que eu tive com o Pedro Benzé da Estrada. Em seguida ele gravou. Gente, além do grande sucesso do Menino da Porteira, Disco de Ouro, em seguida, ao Sérgio Reis lhe foi conferido também o Disco de Ouro pela gravação minha e do Teddy Vieira, o João de Barro. Foi uma emoção tão grande. E até hoje, né? Sérgio Reis continua fazendo sucesso e recordando sucessos que ele gravou desde do início da década de 70. O João de Barro, pra ser feliz como eu, certo dia resolveu arranjar uma companheira. No vai e vem, com o barro da biquinha, ele fez sua casinha lá no galho da paineira. Toda manhã o pedreiro da floresta cantava fazendo festa pra aquela quem tanto amava. Mas quando ele ia buscar o raminho para construir seu ninho, seu amor lhe enganava. O mal feito é descoberto. João de Barro viu de perto sua esperança perdida. Cego de dor, trancou a porta da morada, deixando na sua amada presa pro resto da vida. Que semelhança entre o nosso fadário. Só que eu fiz o contrário do que o João de Barro fez. Nosso Senhor me deu força nessa hora. A ingrata eu pus pra fora. Onde anda eu não sei. No ano seguinte, lançou um disco que reunia diversos clássicos da música sertaneja, Saudade da Minha Terra, que além da música título de Goiá e Belmonte, trazia ainda, entre outras, Mágoa de Boiadeiro, do Nonô Basílio e Índio Vago, Pingo d'Água, do João Pacífico e Raul Torres, Xalana, do Mário Zan e Arlindo Pinto, e Rio de Lágrimas e Lorival dos Santos, Tião Carreiro e Piraci. E com este LP, Saudades em Minha Terra, ele recebeu outro disco de ouro. Vamos ouvir Pingo d'Água, do João Pacífico e Raul Torres, e depois Mágoa de Boiadeiro, de Nonô Basílio e Índio Vago. Eu fiz promessa pra que Deus mandasse chuva, pra crescer a minha roça e vingar a criação. Pois veio a seca e matou meu cafezal, matou todo o meu arroz e secou meu algodão. Nessa colheita meu carro ficou parado,

José Vicente, mostre para essa gente o clarim das alterosas. Pegue no laço, não se entregue, companheiro. Chame o cachorro campeiro, que essa vez é perigosa. Olhe na janela, uê, uê, uê, e boi, que linda donzela, uê, e boi. Olhe na janela, uê, uê, uê, e boi, que linda donzela. Deixo meu gado passar, vou cobrir com a minha sina. Lá na baixada quero ouvir a sirena, pra lembrar de uma pequena que eu deixei lá em Minas. Ela é culpada, eu viver nas estradas, ué. Ela é culpada, uê, boi, eu viver nas estradas. O rio tá calmo e a boiada vai nadando, veja aquele boi berrando, Chico Bento corre lá. Lácio mestiço, salve ele das pirâmides, tire o gato da campana pra viagem continuar. Com destino a Goiás, ao boi, deixei Minas Gerais, uê, boi. Com destino a Goiás, ao deixei Minas Gerais, uê, boi. No ano 2000, com 60 anos já e com uma carreira estabilizada, Sérgio Reis, mesmo com toda a fama e sucesso, sempre se manteve fiel às suas origens e suas raízes. E isso fez com que, a cada ano, com seu profissionalismo, talento e esforço, conquistasse cada vez mais vitórias. Um exemplo de conquista foi a indicação e a premiação na categoria de melhor álbum sertanejo na primeira edição do Grammy Latino. Nossa viagem não é ligeira, ninguém tem pressa de chegar. A nossa estrada é boiadeira, não interessa onde vai dar. Onde a comitiva esperança chega já, começa a pensa através do rio negro, Nerulândia e Paianoás. Vai descendo o Piquiri, o São Lourenço e o Paraguai. De passagem, abre a porteira, conforme for pra pernoitar. Se a gente é boa, hospitaleira, a comitiva vai tocar. Roda ligeira, que é uma doideira, assanha o povo e faz dançar. Oh, moda lenta, que faz sonhar. Onde a comitiva esperança chega já, começa a festança através do rio negro, Nhecolândia e Paianoás. Vai descer o Piquiri, o São Lourenço e o Paraguai. E tempo bom que tava por lá, vem vontade de regressar. Só voltei, eu vou confessar, é que a

vezes quando bate no fundo do peito uma saudade. Olho para a estrada e até parece que já estou perto de casa. Logo dou por mim e vejo que estou bem distante e que a saudade é parte dessa vida viajante. Os meus olhos bem rapidamente buscam uma fotografia. O sorriso de quem amo me acompanha sempre onde vou. O amor afasta a solidão, seguro firme o volante, porque o amor faz parte desta vida viajante. Meu caminhão, coração estradeiro, leve emoção, com destino certeiro, fiel, verdadeiro, cheio de paixão. Sigo em frente porque minha vida está escrita nestas linhas que se cruzam procurando sempre encontrar meu destino. E se estou nas mãos de Deus, eu estou confiando. E a confiança é parte desta vida viajante. Se acontece de estarmos longe de nossos entes queridos, sem poder comemorar com eles uma festa, um Natal, o abraço de um velho amigo é muito importante. E a amizade é parte desta vida viajante. Meu caminhão, coração estradeiro, leve emoção, com destino certeiro, fiel, verdadeiro, cheio de paixão. Muitas vezes quando bate no fundo do peito uma saudade, olho para a estrada até parece que já estou perto de casa. Logo dou por mim e vejo que estou bem distante e que a saudade é parte desta vida viajante. Meu caminhão, coração estradeiro, leve emoção, com destino certeiro, fiel, verdadeiro, cheio de paixão. Meu caminhão, coração estradeiro, leve emoção, com destino certeiro, fiel, verdadeiro, cheio de paixão. Meu caminhão, coração estradeiro, leve emoção, destino certeiro, fiel, verdadeiro. Mais duas músicas deste novo disco do Sérgio Reis: Ó Viola Iluminada, de Valdir Luz, e em seguida Herói Sem Medalha, composição de Sulino e José Fortuna, e que nesta gravação tem a participação de Durval e Davi. São cinco duplas de aço bem afinadas do pino. Ô viola, ô viola, ô viola iluminar. Ô viola, ô viola, ô viola iluminar. É a fé e a romaria, é a vida na canção. É o jornal musical, timbrado com coração. Ó Senhora Aparecida, padroeira da nação, protegei os brasileiros e os violeiros peregrinos, cantadores desse chão. E obrigado, Senhor, pela vida, pela viola e pelo pão, o cordel, a cantoria, pelo luar do sertão. Disparada, apaixonada, a viola e luarada. Ô viola, ô viola, ô viola iluminada. Ô viola, ô viola, ô viola iluminada. Ô viola, ô viola, ô viola iluminada. Ô viola, foi Deus quem te pôs na minha estrada. São cinco duplas de aço num pinho bem afinada. Ô viola, ô viola, viola iluminada. Ô viola, ô viola, ô viola iluminada. Onde mora o Calisbento e a hóstia consagrada, a bandeira do divino para o Espírito Santo hasteada. Cantemos para o divino, ô viola abençoada. A viola é rezadeira, sei que por mim ela ora. E a vida é assim, se canta, se ri, se chora. Cinturinha de viola, minha alma apaixonada. Ainda bem que eu tenho ela, a viola iluminada. Ô viola, ô viola iluminada. Ô viola, ô viola iluminada. Ô viola, ô viola iluminada. Ô viola, ô viola, ô viola iluminada. De carreiro, puxando toras do mato com 12 bois pantaneiros, eu ajudei desbravar nosso sertão brasileiro. Sem vaidade, eu confesso, do nosso imenso progresso, eu fui um dos pioneiros. Veja bem como o destino muda a vida de um homem. Uma doença malvada me apoiada consome. Só ficou um boi mestiço que chamava lobisomem. Por ser preto igual carvão, foi que lhe pôs esse nome. E pouco tempo depois, eu vendi aquele boi pros filhos não passar fome. Aborrecido com a sorte, dali resolvi mudar. E numa cidade grande com a família fui morar. Por eu ser analfabeto, tive que me sujeitar. Trabalhar no matadouro para o pão poder ganhar. Como eu era um homem forte, noqueava o gado de corte pros companheiros sangrar. Veja bem a nossa vida como muda de repente. Eu que às vezes chorava quando o boi ficava doente. Ali eu era obrigado matar a reis inocente. Mas certo dia o destino me transformou novamente. O boi da cor de carvão, pra morrer na minha mão, estava na minha frente. Meu pranto caiu ao chão. O boi me reconheceu e lambeu a minha mão, sem poder salvar a vida do boi de estimação. Perdi a conta e fui embora, desisti na mesma hora desta ingrata profissão. Vamos encerrar esse especial com Meu Legado, de Dirley Melo, e depois Hoje Ninguém Fica Só, composição de Nando Cordel, Dominguinhos e Sérgio Reis. Lembrando que nessa faixa tem a participação do Dominguinhos. Por tanto tempo nessa terra, cruzei rios, cortei serras, tantas lutas que nem sei. Hoje cansado ainda sigo a mesma estrada, chuva, sol, terra boiada, num caminho em que fui rei. Toquei berrante, fui valente, fui errante, filho de um boiadeiro, bom peão eu me tornei. Firme no laço, braço forte, mão de ferro, que hoje treme de saudade da mulher que eu amei. Ei, boi, ei, a boiada, tivesse nada, me bastava essa paixão. Ei, boi, boiada, gosto muito da saudade que me aperta o coração. Minhas andanças me ensinaram que na vida não há causa que perdida vale a pena sentir dor. Nem tristeza que não possa ser curada, chuva, sol, terra boiada, fé em Deus nosso Senhor. Já fiz de tudo, hoje sigo minha estrada, do meu pai ganhei o nome, dele sempre vou zelar. Sou boiadeiro, nessa vida fui guerreiro, meu passado é meu legado e aos meus filhos vou deixar. Ei, boi, ei, a boiada, tivesse nada, me bastava essa paixão. Ei, boi, ei, a boiada, gosto muito da saudade que me aperta o coração. Ei, boi, ei, a boiada, tivesse nada, me bastava essa paixão. Ei, boi, ei, a boiada. Gosto muito da saudade que me deixa essa canção. É um remeleixo, funga, funga, é um forró. Segura sanfoneiro pra coisa ficar melhor. É um remeleixo, é um chamego, é um forró. Castiga sanfoneiro, hoje ninguém fica só. Quem tá sentado é hora de se levantar. Quem tá sobrando procure se agarrar. Dê um abraço, fique bem agarradinho. Com amor e com carinho uma festa vai começar. Quem sabe muito remexe peneiradinho. Quem sabe pouco remexe mais devagar. E quem não sabe, bota a perna, tira a perna, se segura e na cintura começa a se balançar. É um remeleixo, funga, funga, é um forró. Segura sanfoneiro pra coisa ficar melhor. É um remeleixo, é um chamego, é um forró. Castiga domininhos, hoje ninguém fica só. Quem tá sentado é hora de se levantar. Quem tá sobrando procure se agarrar. Dê um abraço, fique bem agarradinho. Com amor e com carinho que a festa vai começar. Quem sabe muito remexe peneiradinho. Quem sabe pouco remexe mais devagar. E quem não sabe bota a perna, tira a perna, se segura e na cintura começa a se balançar. É um remeleixo, funga, funga, é um forró. Segura sanfoneiro pra coisa ficar melhor. Oi. É um remeleixo, é um chamego, é um forró. Castiga sanfoneiro, hoje ninguém fica só. Ô, Sérgio Reis, que prazer, meu irmão. Dá uns gritinhos aqui no seu dia. Prazer é meu, Dominguinho. Prazer, felicidade, muita honra. Cabravana, Zé Fô, patrimônio nosso. E eu fiquei muito feliz nesta apresentação especial, trazendo coisas antigas e novas do Sérgio Reis. Esse moço que eu admiro desde a década de 50, tendo começado com a gente lá na Rádio Bandeirantes, e principalmente através do programa do Enzo de Almeida Paz. E depois, todos nós participando da programação e Sérgio Reis cantando em vários programas, muitos deles com minha apresentação também no auditório da Paula Souza, na Rádio Bandeirantes de São Paulo. E o Sérgio Reis nunca mais parou. Foi fazendo sucesso depois do Coração de Papel, se enveredou pelo caminho da música sertaneja, dando maior valor à nossa música raiz e até hoje está brilhando, como vocês perceberam, inclusive através desse novo CD que ele acaba de lançar e que a gente focalizou aqui no programa Raiz do Brasil. Sérgio Reis, meu grande amigo, um grande abraço, parabéns. Nessa vida gostosa que eu levo por aqui, muita gente não sabe da dor que eu senti. Hoje vivo na beira de um rio, em silêncio converso com a vida, mas ninguém sabe o quanto sofri com a saudade que eu trouxe de lá. Na verdade, quem foi que bebeu? Eu que perdi. Quem bebeu toda a pinga daqui? Eu que bebi. Pra aguentar o amargo da vida, pra acabar com a dor da ferida, eu corri para os braços daquela que me ensinou a sorrir. Ai, água de rio, leva essa dor do peito meu. Quero a alegria sermos só tenho comigo a fé que esse amor não morreu. Ainda tenho comigo a fé que esse amor não morreu. Quem um dia amou de verdade vai saber que a saudade te chama e às vezes faz doer. Me perdi nesse jogo da vida, foi difícil encontrar a saída, mas sou grato a ela por ter me ensinado de novo a sorrir. Na verdade, quem foi que perdeu? Eu que perdi. Quem bebeu toda a pinga daqui, eu que bebi. Pra aguentar as agruras da vida, pra acabar com a dor da ferida, eu corri para os braços daquela que me ensinou a sorrir. Ai, água de rio, leva essa dor pro peito meu. Alegria de sermos só ela e eu. Ainda tenho comigo a fé que esse amor não morreu. Ainda tenho comigo a fé que esse amor não morreu. Na verdade, quem foi que perdeu? Eu que perdi. Produção e direção, Terezinha Campos. Apoio de produção, Mariana Benetti. Mesa de som, Oswaldo Zaramelli. Na sonoplastia, Frânio Vanderlei. Muito bom dia, ouvintes. Até amanhã, se Deus quiser. Segredos guardei só pra mim, e assim, aqui do alto na sombra você não me vê, e eu sim. Toda escuridão fez me esconder aqui, saber. Apresentamos Raízes do Brasil com Moíbo César Cury. Realização Rádio Cultura Brasil, Fundação Padre Anchieta.